Paulo Gol 1604 para um táxi com 1065 a bordo, 3 horas e 27, alterna Recife. Alterna no 26, decimal 85. Alfa no ponto de espera da 10, chame pronto em 198, decimal 6, ajuste 10 no 2. Juliette Alfa 18, decimal 6, 10 no 2, o ajuste, gol 1604. Paulo, boa noite, Oxaner 6313, pushback no 01. Oxaner 6313, coordenando com a equipe de solo, tráfego da Webjet, está agora no Traverse Gate 4 e vai iniciar táxi. Após o táxi do Webjet, tem livre pushback e chame para o táxi Oxaner 6313. Quem é que do tráfego da Web vai coordenar? 6313. Pilota na escuta. Solo Salvador, Azul 42, aeronave, pode confirmar a saída da polícia para pagar com fim? Azul 4209, já tem autorização para com fim. Tendo uniforme, pronto, cópia. Azul 4209, para com fim, autorizado o nível 380, via Upper Zulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. A saída será da El, Leda, transição bridge, Upper Zulu 16 até Confins. Controle 199 decimal 8, torre 986, aciona 5042, azul 4209. Tente autorizado nível 380 para Confins. Upper Zulu 16. Decora da pista 10 com a primeira curva à direita na saída da El Leda. Vai chamar Salvador em 119 decimal 8, torre 118 decimal 6 e transponder 5042. O azul 4209. Ave correto, chame pronto para pushback selamento. Para o táxi Web 6748. 6747, com 1-2-3 a bordo, 4 horas e 15 a torna convite. Webjet 6747, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame 118, decimal 6, ajuste 10-2. Índia Alfa, ponto de espera 86, obrigado, boa. Gol 1604, ponto, no ponto de espera. 604, 1186. Confirmo para 604. 1-1-8, decimal 6. 8, 8. Acione identificação autorizada, chegada Bonf, desse mantém o nível 1970. O ajuste 1-0-2, total 9907, confirma indicada. Até 1-70, tá mantendo agora 2-230 nós. Gente, total 9907, mantenha 230 nós, desse mantém 1-70. Salvador Approach, boa noite, Europa 083. Air Europa 083, Coca Dent, clear de bom for arrival, descendo maintain 4000 feet, altimeter 1012. Clear bom for arrival, descend 4000 feet, Coca Dent, altimeter 1012. Approach Europa 083, see again the altimeter. Altimeter 1012, at Europa 083. 1012, Europa 083. Total 9907, desse mantenha o nível 050. Desce ao 050, 9907. Torre Web 6747, ponte espera pronta. Webjet 6747, após o tráfego da Gol, ali mantém no zero. Decolagem do Gol, ali mantém no zero, 6747. Iniciando Gol no 604. Bom, 604, decola 42, controle 1-19-8, bom dia. 19-8, muito grato, gol 1-9-04. Controle, muito boa noite, gol 1-9-04. 604, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir mantém o nível 370. Conforme autorizado, para 370, gol 9604. Decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Decolagem, web 6747. 6313 para o táxi, 089 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterna Galeão. 6313, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da... Táxi de Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0-1-2. Ok, táxi até o ponto de espera da 1-0, torre 18-6, chamei 6313. Torre, boa noite, Oceaner 6313, ponto de esperão da zero, tá pronto. Oceaner 6313, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 6313. Webjet 6747, decola ao 45, controle 1-19, desce 1-8, boa noite. Chama 198, boa noite. Controle, boa noite, Web 6747. Webjet 6747, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha ao nível 340. Ciente, o Web 6747. Senhorita, é possível, por gentileza, coordenação para mudança de aerovia no nível 240 restrito via Whisky 1, a princípio, após o Whisky 58? Eu entendi que após a Whisky 1, o Whisky 58 no 240, confirme. Whisky 1 no 240 após up Whisky 58. Estou confirmando a mudança para Whisky 1 no nível 240 após vai na up Whisky 58. Whisky 1 até com 20 e depois Upper Risk 58 em diante, após convite. Ciente, aguarde. Muito obrigado. Europa 083, descendo em 2000 feet, altimeter 1012, clear the final approach, ILS X-ray runway 10, report steps on localizer. Ok, Europa 083, clear to descend 2000, QNH 1012, and clear ILS FY approach runway 10, call you when establishing the localizer, Europa 083. Controle, boa noite, Oceaner 6313, saindo da EL. Oceaner 6313, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Submantenha o 360, Oceaner 6313. Controle, Rio 5972, com uniforme. Rio 5972 aciona identificação, autorizado chegada a BONF, desse mantém o nível 050, ajuste no 02. Descendo para 050, 1012, ajuste na proa de... Pode voar Duna, está presente? Negativo é o número 3 na aproximação, Rio 5972. Sente o Rio 5972. Autoriza da EL para o 6313 da OSHA? Negativo é o número 2, cumprindo o mesmo perfil. O Oceaner 6313, compra a saída. 6313. Tá bravo, Eco. Chame para a copinha 1-8, decimal 6. 25, decimal 45, alterna 1-2-6, decimal 8-5. 2-5-4-5-2-6-8-5, uma boa noite. Gol. Oscar Bravo Eco, confirme o local de estacionamento se deseja decolar da 10 ou da 17. Quero estar. Sim, frente, Oscar Bravo Eco, aguarde qual piloto. Escuta, eu queria... Ah, qual seria a segunda de Eco Brasil? Qual seria a Speedo? Seria Gole ou Fito? Gole ou Fito? Chame agora Centro Recife em 125.1, alterno no 3325. Centro Recife 251, alterno 3325, obrigado então, bom. Bravo Eco, pronto, cópia. Oscar Bravo Eco para Brasília, autorizado nível 400, via perfil 197. Decolagem da 197, primeira curva à esquerda, à direita, saída Gole, transição Ofito, controle 119.8, aciona 5032. Tá bom, obrigado, boa noite. Total 9907, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 012, autorizado LS, reporte no localizador. Sendo para 2012, autorizado procedimento, reportará no LOC, total 9907. Total 9907, reduza para 1709, informa o tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, é um Boeing 763, Air Europa. Está passando agora 2.500 pés para 2.000 pés, com aproximadamente 1.60 nós e ground speed, total 9.907. Está reduzindo, visual contrário, total 9.907. da Aeroscaro, Papa Romeo Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, livre táxi, chama para ingresso na pista no 7. Para ingresso, vou cortar aí o Oscar Bravo Eco. Salvador, trip 5505, passou a dor. Trip 5505, aciona identificação, autorizado chegada a Bonfi, desse mantenha o nível 060, ajuste no 012. Você mantém 060, ajuste no 012, trip 5505. Xané 6303, submantém o nível 360, chame agora Centro Recife, Euro 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 1, 133, 25, boa noite, 6313. Salvador, bom dia, 076 da Gol. Bono 076, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, ajuste no 092, Gol no 076. 050, Mari, 1012, 1076. Total 9907, tá passando externo. Total 9907. Vento 100 graus com 12 nós. Livre pouso pistão 10. Livre pouso no 0, total 9907. Cabravo Eco, tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 97. Salvador, confirmando a altitude autorizada, 060. 5505. Trip 5505, desse mantém o nível 060. Ciente, só confirmando, obrigado. 5505. Rio passando o Bonf, vai descer via. Rio 5972, desça via chegada para 2000 pés. O ajuste no 012, autorizado LS, reporte no localizador. Ciente, para 2000 via, reportará estabilizado com 1012, o Rio 5972. Salvador, o azul 4209, tá no ponto de espera da 10 pronto. Azul 4209, visual com tráfego nacional? Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém, azul 4209. Após a passagem, vai a linha manter na 10. Então, 9907, solo 59, livrando à direita, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, não se escuta, 9907. Oscar Bravo Eco, livre decolagem, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem, 197, Oscar Bravo Eco. 72 para pouso? Confirme. O número do Rio 5972 para pouso? É o número 15972. Libera a velocidade? Liberada, critério, reporte estabilizado no localizador, 5972. Ciente, está passando o pelo agora, Prodidona. Ciente. Bravo Eco, decola o 0000, controle 1-19-8, uma boa noite. 1998, muito obrigado, boa noite, bom trabalho, Eco. Azul 4209, livre decolagem, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem, azul 4209. Salvador, boa noite. Papa Romeu Oscar Bravo Eco, descolha da 17, na Gole Fito, na sua escuta. Papa Romeu Oscar Bravo Eco, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 400. Conforme autorizado para o 400, na sua escuta, possibilidade de ofito da presente, Oscar Bravo Eco? E Eval, da presente, Oscar Bravo Eco, aguarde coordenação. Ok, Eval, guardando Eco. Salvador, triplo papá, papá novembro, cruza 200, 2509, informação de fome. Papá novembro, aciona identificação autorizada, chegada Mari, desse mantenha o nível 060, ajuste no 02. 1012, Mari, 166, papá novembro. Confirma indicada, papá novembro. 250, papá novembro, autorizado até 6 mil, confirma. Isso, desse mantenha o 060, reduza para 230 nós, papá novembro. 230 nós, descendo para 66, papá novembro. Rio 5972 no localizador. Rio 5972, desça para 2000 pés, complete final, chame a torre no 86. 86, obrigado, até já. Até a próxima. Outro Salvador, o azul 4209, cruza 1.800 pés na Dael. Boa noite. 9 milhas no localizador. Boa noite, Rio 5972. Já visual com campo? Ainda não, agora sim. Rio 5972, nível pouso pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Sente livre pouso para o Rio 5972. Tá tudo bem.